Teclados, mouses, monitores e outros periféricos têm algo em comum. Todos eles são dispositivos de entrada e saída. Por isso, hoje conheça um pouco sobre os dispositivos de entrada e saída. Quais são as suas características, como eles operam e que função alguns dispositivos assumem quando são conectados a um computador. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petro Davi e este é o versão beta sobre dispositivos de entrada e saída. Bom, aqueles recados de sempre, né? Primeiro é o link do episódio. Se você quiser uma versão em texto desse episódio, você pode acessar através do nosso site, que é versãobeta.confianti.com.br. O segundo recado é que nessa semana, como é a última semana do mês de agosto, vai ter um episódio especial nessa semana, como de costume, na quarta-feira. Então, nessa quarta-feira, dia 28 de agosto, fique ligado porque pode sair um episódio. Para dar um spoiler aqui, vai ser um lance livre. Então, fique esperto que dia 28 vai sair um lance livre novinho no seu feed. Recados dados, vamos ao episódio de hoje. É provável que você não conheça sobre os princípios de entrada e saída de dados de um sistema computacional. Então vamos por partes. Os dispositivos de entrada e saída de dados são periféricos que são conectados ao computador, como o nome sugere, para inserir ou mostrar dados que o sistema operacional fornece à medida que você vai usando. Existem algumas diferenças em relação a como os dispositivos operam. Em geral, todos os dispositivos são compostos de duas partes. O controlador do dispositivo, que fica responsável por interpretar a comunicação vinda tanto do dispositivo em si como do sistema operacional, e, é claro, o dispositivo em si, que contém suas partes mecânicas, como o mouse, que ainda tem aquela bolinha para rolar a sua página. Então, fora o controlador do dispositivo, temos também o dispositivo em si. O controlador é um chip ou um conjunto de chips que controla fisicamente o dispositivo em questão. Ele recebe os comandos do sistema operacional e os executa de acordo com a tarefa. Vou apresentar um exemplo aqui de comunicação entre o sistema operacional e o disco rígido, por exemplo. Quando o sistema precisa ler ou escrever algum arquivo no disco, ele recebe o comando do sistema operacional com o número do setor do disco que ele precisa ler. A partir disso, esse comando vai para o controlador, que converte esse comando e verifica onde está posicionado o cilindro, a agulha que escreve os dados e a posição para mandar para a posição correta acima do disco magnético. Por fim, ele aguarda o setor no disco passar por debaixo da agulha para então escrever ou ler os dados que o sistema solicitou. Esse é um exemplo bem básico de como funciona uma comunicação de entrada e saída, mas esse é um exemplo que acontece a todo momento. Quando você escreve alguma coisa no seu computador, quando você maximiza uma aba. Então, todas essas tarefas de entrada e saída de dados acontecem a todo momento, inclusive no seu smartphone, por exemplo. Como os dispositivos possuem controladores diferentes, são necessários vários softwares para que todos esses dispositivos conversem com sistemas operacionais. O software responsável pela comunicação é chamado de driver de dispositivo. Talvez seja o nome que você já deve ter ouvido em algum lugar quando você comprou alguma peça nova para o seu computador, como por exemplo uma placa de vídeo, e você em algum momento precisou atualizar o driver dela. Então o driver se resume a isso. Um software, dependendo do dispositivo em si, ele pode ser um driver complexo ou não. Por exemplo, um drive de mouse, até porque são dispositivos que não contêm um controlador tão complexo, então são dispositivos simples, tanto que quando você insere ele no seu computador, quando você espeta o mouse no seu computador, ele rapidamente é reconhecido e você pode passar a usar, se for um mouse USB. Mais lá para frente eu vou explicar o que acontecia com os drives PS2, que não eram tão práticos assim, mas isso não vem ao caso agora. Para ser executado com desempenho satisfatório pelo sistema operacional, os drivers têm de ser colocados dentro do sistema de modo que ele fique no núcleo do sistema, onde os aplicativos têm mais prioridade de execução. Na verdade, os drivers podem ser executados na área de usuário. Vou abrir um pequeno parêntese aqui para explicar essa parte. O sistema operacional como um todo, ele separa determinadas tarefas de outras. Por que ele faz isso? Porque determinadas tarefas, como por exemplo, executar um driver, precisa ter uma responsividade maior do que outras tarefas, do que, por exemplo, abrir um Word, principalmente de periféricos. Os sistemas operacionais, apesar de não parecer, eles são projetados para que pessoas usem. E às vezes pode parecer que ele está contra nós, pode parecer que ele não quer executar do jeito que a gente quer, mas os desenvolvedores, principalmente do Windows, eles pensam, é claro, na funcionalidade do usuário e na praticidade que aquele usuário vai ter. Então, a partir do momento que você espeta um mouse USB, um teclado USB no seu computador, o controlador dele vai, o sistema operacional vai reconhecer o controlador dele e vai baixar o driver necessário para que essa conversação aconteça entre esses dispositivos. Anteriormente, esses drivers não eram tão eficazes. Inclusive, existem drivers ainda hoje que nem todos os arquivos são instalados previamente e precisa de uma reinicialização para que eles funcionem corretamente. E determinados processos rodam apenas na área de usuário, até por questões de segurança, para que esses processos que não são tão importantes não rodem no núcleo do sistema operacional, que os faria rodar mais rápido, é claro, mas ao mesmo tempo poderia fornecer uma vulnerabilidade para o sistema, principalmente quando são dispositivos que você usa muito regularmente, como mouse, teclado, uma impressora. Então, todo o sistema operacional faz a distinção de que determinadas tarefas são executadas no modo de usuário e outras tarefas que são mais importantes, até pela responsividade que ela tem que apresentar, são executadas no núcleo do sistema operacional, o que é conhecido como kernel também. O kernel é o núcleo do sistema operacional e é a parte mais sensível dele. Qualquer alteração mal feita, qualquer alteração indevida, pode fazer o sistema quebrar. Se você já fez a instalação de algum driver na vida, você deve ter reparado que os drivers algumas vezes precisam que o computador seja reiniciado. Por que isso acontece? Principalmente com drivers que são muito críticos, como por exemplo um driver da placa de vídeo, um driver de chipset. Esse tipo de driver precisa ser executado no kernel do sistema operacional. Isso está mudando, mas até hoje ainda é necessário que alguns drivers precisam ser inseridos no kernel do sistema operacional na próxima reinicialização. Se ele for colocado no kernel naquele instante que ele foi instalado e não executar muito bem, o sistema pode dar erro e o seu computador pode simplesmente parar de funcionar. Então, como segurança, o sistema operacional instala o driver necessário, deixa ele ali em espera até o usuário reiniciar ele, e quando o usuário reiniciar ele, os arquivos necessários para executar essa tarefa, por exemplo, de mostrar o que está acontecendo dentro do sistema operacional, no monitor, quando você instala uma placa de vídeo, é claro, quando o computador é reinicializado, esses arquivos são mandados para ser executados no kernel do sistema operacional, para que seja executado da forma correta. É por isso que muitas das vezes, e muitos dos drivers que você baixa, se forem drivers mais complexos, como driver de chipset, driver de placas de vídeo, driver de placa de áudio, precisam de uma reinicialização logo após que você os instala. Bom, já falei bastante aqui sobre como um dispositivo de entrada e saída funciona, do que ele é feito, mas você deve estar se perguntando, que dispositivos são esses de entrada e saída? Bem, são coisas que você conhece. Teclados, mouses, impressoras, câmeras fotográficas. Todos esses dispositivos que contêm um sistema operacional ou que contêm algum tipo de controlador para se comunicar com o sistema operacional são dispositivos de entrada e de saída. Vamos fazer aqui a distinção, começando pelos dispositivos de entrada. Os dispositivos de entrada são dispositivos que entram com informações no computador para que ele as processe. Quando você aperta uma tecla no teclado, ele gera esse pulso elétrico que passa pelo controlador. Esse controlador, através do driver, recebe essa informação. O driver converte esse pulso elétrico em informação que o sistema operacional consiga entender. E, por exemplo, se você apertou o 7, o driver vai perceber, opa, ele apertou o 7. Então, mais pulsos elétricos são encaminhados pelos cabos de energia, que vai para o cabo HDMI ou para o cabo VGA, dependendo do computador que você usa, para mostrar no seu Google Docs da vida a letra 7 que você apertou. O mouse também é outro dispositivo de entrada, que é justamente para você selecionar qualquer ponto ali na tela do seu computador, alguma coisa, por exemplo, para fechar algum aplicativo. E ele se orienta com os mouses a laser, é claro, se orientam por uma base sólida abaixo dele, e a partir dali ele vai encaminhando todo esse movimento pelo cabo dele, chega no controlador, converte para o sistema e o sistema faz o resto. Hoje em dia também tem aqueles mouses trackball, que não fica dentro do mouse e sim fora. Existem alguns dispositivos que conseguem ser de entrada e saída ao mesmo tempo. Por exemplo, uma impressora multifuncional. Uma impressora multifuncional, ela além de imprimir aquilo que você mandou do seu computador, ela também pode fazer fotocópias e fazer xerox de seus documentos e escanear eles através daquela bandeja de scanner. Para isso, essas informações, ele tira uma foto do seu documento, daquilo que você colocou na bandeja, e a partir disso ele processa. Ou ele manda para o seu computador em algum formato que você estabeleceu, seja PDF, JPG, ou no caso de você ter tirado uma xerox do documento, ele vai verificar essa imagem e vai logo em seguida replicar a sua fotocópia, como é o nome mais correto a se dizer. Já os dispositivos de saída são dispositivos que mostram ou que são responsáveis por mostrar os dados que são inseridos no sistema operacional e em resposta ao sistema operacional fornece através desses dispositivos de saída alguma resposta dos comandos que recebeu através do dispositivo de entrada. Como eu mencionei no exemplo anterior, se você apertar a tecla 7, o monitor, que é um dispositivo de saída, vai mostrar o número 7, e seja em qualquer coisa, seja em qualquer outra coisa que você esteja operando naquele momento. Então, o monitor também é uma parte importante do sistema computacional e talvez o mais importante dispositivo de saída de dados, já que é através dele que a gente sabe o que está acontecendo no sistema operacional. Um dispositivo de saída clássico também é uma impressora, que através de tudo que você digita, todos os documentos que você digita no seu escritório, na sua casa, você manda para a impressora, o controlador dela reconhece aquele comando, converte para aquela linguagem de papel e a imprime, como qualquer impressora deveria fazer. Então são essas situações, são esses drivers de entrada e saída que tornam a nossa vida muito mais fácil. E é através deles que nós conseguimos fazer parte de um sistema computacional em si. Bom, então é isso. Esse foi o episódio sobre dispositivos de entrada e saída. Esse é o último episódio do mês de agosto sobre periféricos, mas não é o último episódio do mês. Como eu mencionei nos recados, vamos ter um lance livre no final desse mês ainda, na quarta-feira, e eu espero que você esteja antenado e ligado nas redes sociais do Versão Beta Pod, para que você fique sabendo de antemão quando o episódio vai ser lançado. Eu queria também fazer um agradecimento aqui. Esse número já passou, na verdade, mas nesse mês de agosto, a versão beta atingiu a marca de 1.000 downloads. Eu sei que pode parecer muito pouco para um podcast que deve estar começando, em comparação com outros podcasts por aí, pode parecer muito pouco, mas para mim, que não tinha muita pretensão de que esse podcast crescesse, é um número muito significativo. Eu sei que eu já usei o final de outros meses para fazer esse agradecimento, mas ele é sempre válido. Então eu agradeço a você, muito obrigado mesmo a todos que baixam, todos que ouvem. Eu já recebi comentários pelo Telegram de que eu estou fazendo um bom trabalho. Se você quiser deixar um comentário no meu Telegram, pode deixar pessoalmente para mim, se você utiliza Telegram, claro, ou você pode me procurar no Facebook, ou pode procurar as redes sociais do Versão Beta também para deixar o seu comentário sobre o que está achando do programa, o que acha que posso melhorar, o que acha que quais temas eu deveria abordar. Mas aqui fica meus sinceros agradecimentos a todos que estão acompanhando a versão beta até agora. Eu sei que tenho falhado alguns dias atrás na parte de periodicidade, mas eu vou me corrigir quanto a isso. Mas fique assegurado de que toda semana terá um episódio, e mais precisamente na segunda-feira às 6 da manhã. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero também que você tenha tido um excelente mês de agosto, e a gente se vê em setembro. Ou, na verdade, na quarta-feira, quando vai ter um lance livre especial. Obrigado por escutar e até lá!